estou sozinho. Me sinto muito sozinho. Quantos pensamentos de solidão um ser humano tem em si? Eis a questão para mim. Minha mente é distorcida e você é minha querida, que eu penso todos os dias. Fique aqui comigo. Sombras de dúvidas, eu tenho um pouco de culpa. Minhas roupas lavadas estão cheias de pedras duras, atiradas pela primeira vez uma vez na rua. Semente plantada na cúpula do trovão. Meus amigos e brinquedos esquecidos no chão. A caixa ao lado foi se esvaziando com o tempo. A miséria da santa purificação foi escurecendo. Masturbação crente, grunge do nirvana em minha mente violenta. Agora elas querem alguém decente. Porra, em Pokémon, jamais serei mais um. Vejo lá em cima alguém que serei. No alto voarei em um carro viajando no escuro, mais rápido que a velocidade desse mundo. Luzes passando pela cidade, brilhando, adormecendo como um maníaco, sofrendo de esquizofrenia. Uma onda de vadias vem para minha festinha. Mal sabem elas que estão entrando em minhas fantasias, todas com as armas roubadas pela louca escapada. Mais velhas que uma tomada, lâmpada de escada. Energia em alta velocidade, vários bons companheiros na minha sala, jogando jogos malditos no escuro. É perigo, desilusão, insisto. Persigo a dor de nunca ter tido um amor comigo. Mr. Pico tirando uma calcinha da dona Vadia, fudeu. Eu quero ver o senhor o meu, o bonitão que acha a solução de cis. Mas podemos perder a pregação que o pastor diz. Vem em casa, deixe as malas no quarto da entrada. Não se esqueça de acender a luz ou vai acabar em uma de minhas malas.